te falar a verdade, cê não vai gostar de ouvir. Entre eu e ele não tem sentimento, mas eu sou a salvação do seu casamento. Sabe tudo que você não gosta de fazer no quarto, eu faço. Sabe as besteiras que ele gosta de escutar, eu falo, eu falo. Pode dormir o sono tranquilo, que eu não vou roubar seu marido. Eu não quero seu anel de brilhante, eu só quero ser amante, eu só quero ser amante. Eu não quero seu anel de brilhante, eu só quero ser amante, eu só quero ser amante. Aposto que ele tá melhor do que antes. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Você não gosta de fazer no quarto, eu faço. Sabe as besteiras que ele gosta de escutar, eu falo, eu falo. Pode dormir o sono tranquilo, que eu não vou roubar seu marido. Eu não quero ser um anel de brilhante, eu só quero ser amante, eu só quero ser amante. Eu não quero ser um anel de brilhante, eu só quero ser amante, eu só quero ser amante. Eu não quero ser um anel de brilhante, eu só quero ser amante, eu só quero ser amante. Aposto que ele tá melhor do